Ok, então esse é o nosso terceiro encontro, dia 22 de fevereiro de 2025. Então a gente estava discutindo Tita, né, Otávio? E Tita é aquele ato de cognição, né? Ato de cognição, de ver um objeto, cognizar, como eu digo, um objeto. E daí, dependendo dos outros fatores mentais que ocorrem ao mesmo tempo, porque Tita nunca está sozinha, tem sempre alguns outros fatores mentais ajudando, então, dependendo da combinação deles, a gente classifica Tita. Então, a gente classificou Tita de acordo com três raízes ruins, que eram fatores mentais mais fortes, que fazem a mente ficar mais estável, por isso são raízes. E eles são ruins porque eles quebram a tranquilidade mental, oprimem o corpo, produzem resultados ruins no futuro. Então são akusala, né? Akusala. E de acordo com aqueles estados ruins e alguns outros fatores, lembra, os principais eram vedana, o sentimento que acompanha, que digamos, prazeroso ou doloroso, ou desagradável ou neutro. Okay? Vedana, a gente pode dividir ele em três, classificação mais simples, ou em cinco. Okay? Mas por enquanto a gente divide em três. Daí discutimos oito lobamulacittas, né? Akusalacittas acompanhadas de apego, duas dosamulacittas acompanhadas de aversão, e duas mohamulacittas, acompanhadas dessa desilusão, né? E a gente discutiu que moha estava presente em todas as outras também, né? Ok. Daí a gente começou a discutir as ahetukacittas, cittas que não têm hetu, que não têm essas raízes. Daí elas são cittas mais simples, rudimentares, que não são, digamos, nem boas nem ruins, de certa maneira, né? São apenas parte assim do processo de cognição, necessárias para o processo de cognição, ok? E a gente começou a discutir as cittas que ocorrem baseados em diferentes vatos, né? Vatos são algumas materialidades ou fenômenos físicos que servem como base para citta ocorrer, né? Então, citta, na maioria dos casos, ocorre com um vato material, né? Então, a gente discutiu que tinha seis vatos e cinco deles foi o que a gente discutiu que eram cinco sentidos, né? E a gente discutiu também que, em vez de ser o que a gente normalmente pensa no órgão da visão, por exemplo, o olho, na verdade, o que a gente se refere aqui a olho é uma sensibilidade presente em alguns escalapas específicos que ocorrem na área do olho, ok? Então, tem que pensar em termos de paramatas. O que que é o olho, né? Ok. Então, baseado naquele olho, naquela sensibilidade, sensibilidade digamos, ao aspecto visível de outras partículas, né? E daí, baseada naquela sensibilidade, Chakuvijnana aparece ou surge, tendo como objeto esse aspecto visível daquelas partículas, né? E o mesmo para sons e cheiros e tal, né? Ok, então aprendemos cinco vijnanas. Cinco vijnanas, ok? Daí, essas cinco vijnanas se tornam 10 vijnanas. Por quê? Essas cinco vijnanas, cinco cittas, né? Vijnana e citta são sinônimos, né? Então, essas cinco cittas, ou vijnanas, elas são, não são akusala cittas, mas são vipaka cittas. Então a gente tem que agora começar a discutir a natureza de cittas. Citta tem quatro, digamos, que a gente chama de naturezas. Okay? Então, quatro naturezas de citta, Naturezas de Chitta, Jati, se chama Jati em Pali. Primeiro é Akusala, que a gente já discutiu o que é Akusala. Daí tem Kusala, e discutimos o que era Kusala. Lembra que quebra a tranquilidade, oprime o corpo, produz maus resultados e associa lobha, dosa ou moha. Ok? E daí Kusala era o oposto. Produz bons resultados. Ok? Então, tem alguns estados de cognição que nem produzem maus resultados, nem produzem bons resultados. Tem alguns estados que são resultantes, ou resultado de ou akusala ou kusala. Ok? Então, esses estados são chamados de vipaka. Vipaka são resultant. Talvez em português, resultado. Resultado, talvez. Resultantes. Talvez. Resultantes também? Resultantes. Resultantes ou resultado. Então, esses estados de cognição vipaka são produzidos por ou akusala ou kusala. No que ocorreu antes. Ok? Sim. Então, aqui a gente vê que certas chittas são produzidas por chittas anteriores. Ok? Então, temos essas cinco chittas, cinco vinyanas, que são as dos sentidos. E elas, dependendo do objeto que elas têm, vão ocorrer como resultado de akusala ou como resultado de kusala. Ok? Então, se o objeto é um objeto com uma natureza boa, agradável, a chitta que toma ele como objeto é resultado de kusala. Então, isso se chama kusala vipaka. É o resultado de kusala. Sim. Ok? Se o objeto dessa chitta é um objeto desagradável, daí esse vipaka, essa chitta é resultado de akusala e se chama akusala vipaka. Ok? Sim. Então temos, por exemplo, quando a gente vê um objeto agradável, kusala vipaka chitta ocorre. Então, como nós tínhamos cinco dos sentidos, eles se tornam 10. Cinco kusala vipaka e cinco akusala vipaka. Ok? Nessa classificação, a gente coloca as akusala primeiro. Então, a gente tem cinco akusala vipaka. Daí a gente poderia, o nome seria Akusala Vipaka Chakku Vinyana. Né? Consciência baseada no Chakku, que é resultante de Akusala Chittas. Uhum. Ok? Certo. Então no final a gente tem 10 Vinyanas. Ok? 10 Vinyanas, que são as 10 Chittas conectadas com os sentidos, com os cinco sentidos. Ok? E elas são em Pali chamadas de Dwe, que é dois, Pancha, que é cinco, que é dois grupos de cinco, Vinyanas. Dwe Pancha Vinyanas. Esse aí não é a quarta natureza ainda, né? Quarta natureza. Não, ainda não. Okay. Essas são todas Vipakachitas, ok? Sim. Vipakachitas. Dve pancha vinyas. Dve pancha vinyas. Dve pancha. Então, lembra, nós tínhamos seis vatos. São rupas que servem como base para citta, né? Como base para citta ocorrer. Ok? Então, tínhamos chakuvatu, sotavatu, gana. Tu tem aí, né? Ganavatu, jivavatu, kayavatu e o último é hridayavatu. Ok? Então, baseado nesse chakuvatu, a gente tem quantas chittas? Duas. Isso, duas chakuvinyanas. Ok? Uhum. E o mesmo para as outras, tá vendo? Duas sotavinyanas, duas ghanavinyanas, duas divavinyanas, duas hridayavatas. Uma chakuvinyana resultante, resultado ou resultante de akusala, a outra de kusala. Né? Uhum. Duas chakuvinyanas estão aqui. Akusala vipaka chakuvinyana ou kusala vipaka chakuvinyana, né? Kusala vipaka chakuvinyana. Ok. Então, nós temos aqui 10 chittas, tá vendo? Nos primeiros 5 vatos. Todas as outras chittas estão baseadas no hridayavatu. Uhum. Hridayavatu é também um rupa, um aspecto assim de um rupa kalapa, que ocorrem dentro da área do coração. Uhum. Então, de acordo com Abhidhamma, a maioria dos estados mentais ocorrem baseadas no, não no coração como órgão, mas nesse, num tipo de rupa que ocorre nessa área. Ok? É um tipo de rupa especial que ocorre aqui na área do coração. Mas não é o coração em si como órgão. Ok? Então, essas chittas que a gente está discutindo, que são ahetuka chittas, chittas que não têm hetu, que não têm aquelas raízes, sem raízes. Temos as 10 vinyanas, que a gente já aprendeu. 10 vinyanas. Né? Uhum. Temos outras 8 chittas, que são ahetuka chittas, que não têm raízes, que ocorrem baseadas no hridayavatu. Uhum. Ok? Ok. Então, agora, para eu te mostrar essas chittas, e tu entendeu elas um pouco, eu vou introduzir um pouco o processo mental. Um processo mental. Processo de cognição. Ok? Então, no processo de ver um objeto visível, ou de ver esse aspecto visível das partículas, chakuvinyana aparece, né? Tendo como objeto isso. Não é verdade? Uhum. A gente tem esse chakuvinyana. Ok? Sivi chakuvinyana. Ok? Mas essa chakuvinyana não ocorre simplesmente sozinha. Ela tá, ela precisa de uma outra ajuda, de umas outras chittas. Ok? Então, no fim, se torna um tipo um processo mental, um processo de cognição, que vai ter aquele objeto visível como objeto. Ok? Então, o processo é o processo mental, se chama viti, ou citta viti. Então, mais um termo. Ok? Processo mental. Então, processo mental de ver alguma coisa. Ok? Então, primeiro, a primeira chitta que eu vou te mostrar é a Panchadvara Vajana. Quando... não posso complicar muito. Ok. Só para tu ter uma ideia do Viti. Depois tem o capítulo só de Vitis, ok? Para tu ter uma ideia do Viti, é assim. Esse Vita ainda tem uma relação com os dados, com o processo dos dados ali. Datos? Datos? É, Ele tem os datos? 18 dados. Sim, Não. todas essas titas são parte dos Da 18 titulação. datos. Isso. Então, esse normalmente a nossa mente, ou digamos a mente como um fluxo mental, ela tem uma chitta que se chama bhavanga, que é a chitta que é assim raiz, base para o nosso fluxo mental, ok? Em qualquer momento, quando a gente não esteja vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, cheirando, usando os sentidos ou pensando sobre alguma coisa, bhavanga ocorre na mente. Essa citta. Está sempre ocorrendo. É. Por isso ela é chamada de bhavanga. Bhavanga é fator da vida, algo assim. Sim. Independente Fator se da está vida. tendo ocorrendo algum processo mental ou não, Então, Bhavanga essa é a está citta que presente. ocorre fora do processo mental. Quando não tem um processo mental ocorrendo, essa é a citta que ocorre e que mantém o fluxo mental, mantém a vida no sentido Mesmo mental. sem nenhum estímulo Isso. ali. É, digamos, a base. Ok? Sim. Ok. Então, esse Bhavanga. processo, a mente em geral, está nessa bhavanga, ok? Então, para a mente poder ver um objeto visível, ou pensar sobre alguma coisa, ou ter qualquer outro objeto, daí esse fluxo da bhavanga tem que ser interrompido temporariamente, ok? Então, bhavangas, bh, elas ocorrem assim, uma atrás da outra. Bhavangas. Ok? Daí, digamos, um aspecto visível toca no, na sensitividade do olho, e daí chakovinyana vai aparecer. Ok? Quando isso ocorre, esse fluxo de bhavanga tem que ser interrompido. Então, demora dois momentos mentais, para esse fluxo de bhavangas ser interrompido. Ok? Então, aquele fluxo da bhavanga é interrompido, demora dois momentos. Aqui são duas bhavangas, se chamam chalana upacheda, mas eu acho que eu não vou te dar muito detalhe. São duas bhavangas, ok? É aquele fluxo de bhavanga é interrompido e a mente, digamos, se torna ou se vira aquele objeto novo. Um novo objeto. Ok? E esse ato de cognição é chamado de adverting consciousness. Como poderíamos dizer isso em português? Advert. Isso é quando, né, acho que no, quando estava lá estudando Mahasi, é aquele quando vai antes de chegar um pensamento, a mente avisa que tem algo que está para chegar. Tu não te, isso é muito rápido. Tu não tem como, Sim. tipo, uma vez que ocorre, o processo inicia, tu não tem como Já. parar o processo. Sim. Então, o que tu pode, nesse sentido, é num sentido mais global, assim, sabe? Quando a mente está começando a pensar sobre alguma coisa, tu tem como a tua mindfulness mudar, entendeu? Mas em termos de processo, um processo individual, tu não tem como parar aquele processo, é muito rápido. Ok? Anúncio, não. Advertir? Ah, não. Caution, não. Aludir. Advert, eu acho que Referir-se, talvez. até a palavra advertir, né? Advertir é mais assim, tipo, tenha cuidado, não? O anunciar que algo está chegando, né? É mais assim, é mais no sentido de se virar para alguma coisa. para um novo objeto, entendeu? Sim. Talvez referir-se ou referir-se, talvez. É um pouco difícil de traduzir. Adverbs tem a ver com atenção, né? É como se tu mudasse a atenção de uma coisa para outra. Essa é a Tita que faz isso. Ok? Então, temos aqui Bhavanga. Essa é a Tita que eu estou falando, que é Pancha Dwara Avajna. Adverting consciousness. Talvez poderíamos dizer a mente que se torna ao objeto. A um objeto dos cinco sentidos. Ok? E aqui é assim, ó. Tem como se diz, uma símile, uma metáfora que ajuda a gente a entender esse processo, ok? Bhavanga é como se a mente estivesse dormindo, ok? Então imagina uma pessoa, isso é um símile. Símile. Se diz isso em português? Símile? É, acho que sim. Em inglês a gente diz símile, ou uma metáfora. Então uma metáfora é assim, ó. Uma pessoa dormindo. Dormindo. Embaixo de uma árvore de um manga, ok? Embaixo de uma árvore. Árvore com frutos, ok? Isso é uma metáfora para Bhavanga. Bhavanga, ok? Quando a gente está dormindo mesmo, Bhavanga é o que ocorre na mente, ok? Daí, uma fruta daquela árvore cai e bate no chão perto dessa pessoa dormindo. Fruto cai e bate no chão perto da pessoa. Ok? Isso é quando um objeto externo bate, digamos, entre aspas, em um desses vatos, em uma dessas sensibilidades. Por exemplo, aqui nesse caso, o olho. Naquela sensibilidade do olho. Então, aquele objeto visível das partículas, digamos, bate ou tem um contato com o olho. Ok? Então, essa é como se fosse um fruto que cai e bate no chão. Ok? Então, tem esse contato. Contato do objeto com o vato. Ok? Daí o que que acontece? Essa bhavanga é interrompida. Então essa é a pessoa acordando. Acorda. Bhavanga é interrompida. Ok? Como se fosse a pessoa acordando. Daí a pessoa olha para que foi aquilo que acordou ela. Olha para a fruta. Essa é a Chitta que eu estava dizendo, que é a Panchadwaravajna. Então a pessoa se vira, se torna ao fruto que caiu. Ok? Essa é a Panchadwaravajna aqui, ó, tá vendo? Panchadwaravajna. Que é a mente que se torna ao objeto. Se vira, digamos, para olhar para aquele objeto. Ok? Daí no próximo momento assim de cognição, a mente vê o objeto. A pessoa vê a fruta. Ok? Isso é a chakkhu-viññāna. Ok? Chakkhu-viññāna é o momento de consciência que realmente vê o objeto. E essa é a chitta que ocorre baseada na sensibilidade do olho. Ok? Chakkhu-viññāna, como a gente discutiu. Depois que a pessoa vê a fruta, ela pega essa fruta. Ok? Então, quando essa chakkhu-viññāna viu o objeto, a próxima chitta, o próximo momento de cognição que acontece é que Aquela tinta que era tchakovniana estava baseada na sensibilidade do olho, ocorre e se desfaz. E daí a próxima tinta ocorre baseada no Hridayavatthu, naquela rupa especial que ocorre aqui. Ok? Essa tinta, ela tem o mesmo objeto, então é um objeto visível, aquela visibilidade das partículas. Então ela está, de certa forma, pegando aquele objeto, ou recebendo aquele objeto em outra base. Porque a Chakovinyana estava na base do olho, e agora a próxima chitta está na base do coração. Ok? Então a próxima chitta se chama Sampatichana SP. Essa é como se fosse a pessoa pega o fruto, ou a fruta. Isso é como se fosse Sampatichana. Sampatichana. Sampatichana citta, ok? Chakovinyana, Sampatichana. Sampatichana é também uma citta. É uma mente que, digamos, recebe o mesmo objeto, mas baseada no Hridayavatthu. Ok? Sim, qualquer um dos cinco sentidos que tem um processo mental vai primeiro para o sentido e em seguida para o Hridayavatthu. Isso, Sempre passa pelo Hridayavatthu. sempre isso. Por quê? Porque todo o processo mais importante, digamos, as chittas mais fortes e tal, todas ocorrem no Hridayavatthu. Os outros vatos são muito simples, as chittas que ocorrem neles. Esse primeiro Ahituka-citta. Isso, as primeiras 10 vinyanas. Então, a retuca tita ocorre no próprio, não passa pelo esse crivo da mente, assim. Não passa pelo crivo do O que é o coração. crivo? O crivo não O passa, que é o crivo? não passa pelo por uma análise Ah. pelos sentimentos, os próximos. Eu diria assim, que essa tita que dos cinco sentidos, baseada nos cinco sentidos, é muito rudimentar e ela não tem como pensar sobre objeto, não tem como entender o objeto. Então, ela apenas capta o objeto externo, e daí o resto do processo mental tem que ser feito nesse Hridayavatthu, onde as chittas mais fortes podem ocorrer. Então, a primeira chitta do Hridayavatthu recebe esse objeto, por isso ela se chama Sampatichana, accepting or receiving consciousness. E a prática de Vipassana, ela olha para onde nesse processo? Para onde nesse processo? A análise que Vipassana faz, ela pode ser uma investigação do Ahetuka Citta? A Posso olhar para Hritukatitas. isso? Ou eu olho sempre para o que é elaborado Sim, no. Vipassana tem como ter essas Ahetukatitas como objeto de Sim. investigação. Isso. Tem como. Porque essas chittas performam funções básicas, e essas funções de ver, ouvir, sentir, investigar, etc., são não eu, são impermanentes. Entendeu? Então, mesmo as chittas que não estão fazendo uma ação importante, por exemplo, também são impermanentes e não eu, por exemplo. Então, parte do Vipassana. Então, digamos, dentro dos objetos de Vipassana, se encontram essas chittas. Ok? Ok. Então, essa pessoa pegou a fruta. Ok? Como se fosse essa Sampatichana, aceitando, recebendo esse objeto. Ok? Daí, próximo momento mental, depois de receber o objeto, é investigar o objeto. Ok? Então, a pessoa investiga essa fruta. Aqui, a gente pode dizer que a pessoa, por exemplo, investiga no sentido de ver se está madura ou não. Ok? A pessoa investiga a fruta para ver se está madura ou não. Ok? Então, isso é a metáfora para uma tita que se chama Santirana. Santirana. Tá vendo? O nome das titas aqui, depois da Chakovinyana, ok, essa, inclusive essa Panchadharavajna, essa é a tita que, a mente que se torna um objeto. E ela se torna sempre para um objeto dos cinco sentidos. Então, o nome da tita é isso, ó. Cinco. Dwara é como se fosse uma porta, que é uma porta por onde entram os objetos. Ok? O olho, por exemplo, é como se fosse uma porta por onde os objetos visíveis entram na mente. Ok? Então, o momento mental que se torna, ou que se refere a um dos objetos dos cinco sentidos, tem exatamente esse nome. A tita que se torna um objeto das cinco portas. Entendeu? Esse é o nome da tita. Então, o nome dessa tita é baseada na função que ela cumpre. Então, esse é um aspecto de titas, é a função que elas têm. Tem 14 funções básicas. Ok? Então, aqui o nome dessa tita, porque a tita anterior, Chakovinyana, o nome dela era porque ela é baseada no Chaco. Ok? Então, o nome dessa tita é dependendo do vato que ela tem. Mas como tem muitas titas que ocorrem no Hridaya Vato, no coração, digamos, como base, então elas são dadas o nome em diferentes maneiras. Aqui, nesse caso, de acordo com a função delas. Ok? Então, tem diferentes maneiras de dar nomes para Então as tem titas. todo um processo que vai acontecendo de Bhavanga, que depois passa para o Advertising Consciousness, que Isso. são dois que você nem colocou aí, com dois Advertindo. momentos, né? Não, não. São Dois dois momentos são momentos. simplesmente o tempo que leva para esse fluxo de Bhavanga em parar, ser Para, interrompido. sim. Ok? Ok. Bhavangas, tem duas Bhavangas. Demora É. dois. Daí, essas duas Bhavangas têm um nome especial, mas elas são Bhavangas, então eu Certo. simplifiquei um pouco para ti. Daí o processo mental realmente começa, a mente se torna o objeto. Se aquele fluxo de momentos mentais se torna a um novo objeto que apareceu. Daí o Panchadharavajna ocorre. A próxima tita é Chakovinyana, que vê o objeto. A próxima tita é Sampatitina, que recebe o objeto no coração como base. A próxima tita investiga o objeto. Aqui é onde a gente está. Ok? E todas essas, dependendo da função delas, elas têm o um nome baseado na função que elas têm. Então, Sampatitana é a tita que recebe. Ok? E quando eu penso no Panchakanda, ele acontece nesse momento? Panchakanda? É. Essas titas são parte do Panchakanda. Panchakanda, por exemplo, um dos Panchakanda é Rupa. Ok? Então, Rupa seria, por exemplo, o objeto dessas. Ou o vato, Chaku, é Rupa. Rupakanda. O Sotavatu é Rupakanda. Ok? Então, todos os Rupas são Rupakanda. Depois tem o Daí a Vinyana, gente tem né? Vedana, por exemplo, que Veda, é o sentimento que ocorre em cada tita. Então, todas essas titas são bem rudimentares, mas elas têm um sentimento, normalmente neutro, porque elas são bem rudimentares. Mas isso, aquele sentimento, aquele aspecto dessas titas é o Vedana Kanda. Daí o Sanya Kanda é uma percepção que tem. Em cada tita tem uma percepção sutil. Aquele grupo de percepções é o Sanya Kanda. Se a gente fosse fazer assim, ó, por exemplo, só para tirar a tua Então, em cada pergunta. tita tem os cinco o Panchakanda ocorrendo. Isso, cada tita, ok? Momentos mentais, né? Uma tita não ocorre sozinha, a gente tem alguns fatores mentais. Então, aqui, em termos de Panchakanda, os mais importantes é Vedana, que é o sentimento, que ocorre em todas as titas, tá vendo? Vedana. Vedana. Ok? Outro é a Sanya, que é a percepção. Sanya. Ok, eu vou escrever um pouco melhor, né? Sanya. Dois N's, ok? Sanya. Ok? Sanya. E outro é Chetana. Chetana, que é a volição, aquela... É uma força na mente Sankara, que leva isso, que leva a... Leva as ações, por exemplo. Sim, muito... aí esse nome de Sankara. Isso, Sankara, tá vendo? E daí as Chitta, isso é Chitta, isso são Chittasikas, tá vendo aqui? Isso é Chitta, Chitta é Chitta. Essas aqui são Chittasikas. E elas estão baseadas em algum vato. Todas as Chittas estão baseadas, elas ocorrem dependendo de uma base material. Esse vato é Rupakanda. Ok? Então, Chitta é Vijnana Kanda. Vijnana Kanda. Ok? Ah, porque a Chitta é a Vijnana, né? Seria a isso, quarta lá, né? Isso, tá vendo? Okay. Quando a gente diz Vijnana Kanda, apenas se refere a isso, ó. Chittas. Ok? Então, okay, nesse momento aqui, esse é o Vijnana Kanda. Todos os outros Chittasikas. Daí aqui, esses, essas Chittasikas, esse aqui é o Vedanakanda. Né? Vedanakanda. Todos esses Vedas, né, são Vedanakanda. Sanya, tem Sanyakanda, né? Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Então, Sanyakanda. Chetana é o Sankara Kanda. E o Vato é Rupa Kanda. Então, o que tu tá fazendo com 5 Kandas, tu tá se referindo a algumas dessas realidades que ocorrem em cada momento. Tá vendo? E tu pode pensar nelas como grupos. Não somente individualmente, mas também como grupos. Então, esse é um grupo de Chittas, é o Vijnana Kanda. Um grupo de Vedanas é o Vedana Kanda. Entendeu? Aí tu tem esses 5 agregados no passado, no futuro, no presente. Entendeu? No sentido que elas ocorrem, são em clusters, né? Que isso, elas vão ocorrendo, é. Aqui é simplesmente uma classificação de todos esses, porque tem mais Chittasikas. Mas aqui o Buda escolheu esses 3 como importantes nesse caso. Entendeu? Então, se tu tá fazendo vipassana em 5 kandas, tu tá fazendo vipassana aqui em Chitta, Chittasikas e Rupa. Isso aqui te dá um entendimento mais profundo. Te clarifica o que que são esses kandas. Okay? E daí, vendo esses kandas como anicca, dukkha, anatta, é o vipassana, né? Okay? É interessante, para interrelacionar as... Isso? Os cortes da pizza, né? E aqui é a mesma pizza, tá vendo? Isso é a pizza, e aqui tu tá dividindo a pizza de outra maneira. Tu pode dividir de outra maneira também, entendeu? Esse rupa, em termos de 5 kandas, é só um kanda, rupa kanda. Mas se tu quer dividir em datos, tu pode pegar esse rupa kanda e pode dividir, por exemplo, em datos. Daí tem o chaku. Dato, sota, dato, gana, dato, jiva, dato, kaya, dato, entendeu? Tem os datos. Alguns daqueles datos são rupas. A única coisa que você está fazendo é pegando esse pedaço de rupa kanda e cortando ele em mais pedaços. Não são coisas diferentes, né? Mas é uma análise que ajuda às vezes, né? Ajuda. O rupa kanda vai ser apenas um desses também, né? Porque tu pode dizer que o chakudato é o rupa kanda, pode dizer assim. Mas todos esses são, digamos, incluídos em rupa kanda. Ok? Sim, e aí também vai ter essa relação do Chakuvato com o órgão dos sentidos aqui, né? Que porque da teoria dos datos tem 666. 666, isso. 666. O segundo seio seria o órgão dos sentidos. Então, talvez seria... Esse é o órgão dos sentidos aqui, ó. Esse é o órgão dos sentidos. Daí o objeto do órgão dos sentidos é o próximo. Ah, esse é o órgão dos sentidos. Então, esse, na verdade, seria o vato também. É, são os vatos, exatamente. É. Uhum. São os vatos. Ok. Ok. E daí aqui, por exemplo, o chaku dato é o olho, né? Uhum. E daí o objeto de chaku vato é rupa dato. Uhum. Daí tu tem o grupo de seis. Sadda, ganda, rasa, potaba, dato. Todos esses datos são os objetos desses seis. E daí as vinyanas que ocorrem baseadas nesses vatos é o terceiro grupo de seis. Entendeu? É simplesmente uma análise mais detalhada. Sim. Opa. Ok. Ok? Uhum. Daí, em outros capítulos, isso aí entra no capítulo, tipo, acho que é 7, 8. Acho que é 7, talvez. Sim. A gente pega essa pizza inteira e corta em muitos pedaços. 5 uhum. khandas, 12 ayatanas... E daí vários nomes para as mesmas coisas, uhum. diferentes classificações. Ok. É muito, muito, acho que é muito clarificante para a pessoa que lê os sutas, uhum. e daí tu vê dato ou tu vê kanda, e a pessoa pode pensar que são coisas diferentes, e é difícil de entender. Sim. Porque os sutas, eles são assim breves, né? São como se fossem... maneiras de ensinar. Sim. Então, realmente para tu entender o que o sutta está dizendo, o que é aquele kanda, o que é aquele dato, tu tem que vir para o Abhidhamma. Então, o Abhidhamma ajuda a entender corretamente os suttas. Sim. Ok. Então, a gente estava discutindo esse processo. Processo básico relacionado à visão, né? Ok? Então, essa mente ocorre em momentos mentais, daí temos normalmente bhavanga. Quando não tem um processo mental ocorrendo, tem essa bhavanga. Ok? Daí, para a mente ver um objeto novo, por exemplo, no objeto dos sentidos, esse objeto toca na sensibilidade, daí a bhavanga vai ser interrompida, são dois momentos para isso. Daí a mente vai, digamos, se tornar para esse objeto, vai se virar esse objeto novo, que é a Panchadvara Vajna, está aqui explicado. Contato do objeto, bhavanga interrompida, Panchadvara Vajna ocorre, a mente que se torna um objeto dos cinco sentidos. E daí, depois de se virar para esse objeto, tu vê o objeto. Okay? Então, isso é o que ocorre, a pessoa vê, like, como a pessoa vendo a fruta. Ok? Que acordou ela, né? Chakovinyana ocorre vendo aquele objeto visível. Daí a pessoa pega essa fruta, que é como a chitta que ocorre agora no Hridayavatu, que recebe aquele objeto visível, okay? Para poder pensar mais sobre ele, né? Porque o Chakovinyana não consegue pensar, apenas, digamos, ver aquele objeto, ok? Daí, depois de pegar esse objeto no Hridayavatu, a próxima chitta também ocorre no Hridayavatu e investiga esse objeto, como se fosse a pessoa vendo se a fruta está madura ou não. Ok? Então, ocorre uma certa investigação na mente. Ok? Essa investigação se chama Santirana, Investigating Consciousness. Investigating Consciousness. Como um nome, ok? Investigating Consciousness. É a mente que investiga o objeto, ok? Uhum. Depois de investigar o objeto, a mente toma uma decisão no objeto. É bom, não é bom, ela, digamos, reaciona. Aqui é onde começa a ocorrer na mente uma reação, ok? Então, a pessoa, digamos, decide se a fruta está madura ou não. Ok? Isso é a Vottapanachitta. Ok? Então, aqui no nosso processo mental é V-O. Vottapana. Então, Vottapana é um processo mental que faz essa decisão. Julga o objeto, digamos. Então, é deciding, ou a palavra que a gente usa é accepting, investigating, determining consciousness. Ok? A mente que faz uma decisão. Julga o objeto. Ok? E essa citta é bem importante. Aqui nesse momento, uma coisa que aparece em muitos sutas, que é yoniso manasikara ou ayoniso manasikara ocorre. Ok? Dependendo dessa decisão, a tua mente vai se tornar ou akusala ou kusala. Uhum. Ok? Então, esse é o momento que tu... Porque o processo vem vindo e não tem problema, nenhum problema na mente, mas que dependendo dessa reação, dessa julgamento, vai se tornar ou um estado mental ruim, o próximo, ou bom. Uhum. E o significado de yoniso manasikara? Então, yoniso e yoniso manasikara simplesmente quer dizer uma atenção correta, uhum, ou uma atenção incorreta. Uhum. Ou sábia ou não sábia. Ok? A intenção correta. Isso. Então, o processo de meditar e desenvolver mindfulness, concentration, entendimento, faz com que tu tenha yoniso manasikara. É uma atenção correta aos objetos. Sim, que em algum lugar do Mahasatipatthana. E isso aparece. Yes. Isso, né? Uhum. Em sutas, talvez pergunte por que a kusala aparece? Por causa de yoniso manasikara. É uma atenção incorreta ao objeto. Okay? Aqui um princípio bem importante é que um objeto ruim não quer dizer que a mente se torne akusala. Uhum. Entendeu? Um objeto desagradável ou ruim, por exemplo, sim, dependendo da tua atenção a esse objeto, que ocorre nesse momento, a tua mente vai ser boa ou ruim. Que é a prática de upeka. Aí. Relacionado ao upekkha. Não só o upekkha, mas relacionado. Uhum. Ok? Sim. Então, a diferença entre uma pessoa que desenvolveu a mente, por exemplo, é que ela vai ter um objeto, mas ela vai ter sempre yoniso manasikara. Uhum. Um arahant, por exemplo, um Buda, sim, sempre yoniso manasikara. Uhum. A mente nunca faz um julgamento errado sobre o objeto. Então, a kusala nunca aparece. Sim. Ok? Esse é realmente um momento crucial, tá vendo? Nessa citta. Daí, depois que essa citta ocorreu, ocorrem as mais importantes cittas, que são chamadas de javana cittas, ok? Então aqui, depois que a pessoa decidiu, ok, essa fruta está madura, ela come a fruta. Uhum. Então, a pessoa come a fruta. Ok? Isso são javana cittas. E as javanachittas ocorrem, javanachittas, ok? São chittas ou momentos mentais fortes, muito mais fortes, que realmente pegam aquele objeto de uma maneira mais forte, que vivenciam um objeto, que fazem ações, que pensam coisas sobre o objeto. Realmente, aqui o conteúdo mental mais importante ocorre nessas javanachittas. Uhum. É nessas javanachittas que elas sempre ocorrem, sempre em grupos de sete. Não é apenas uma citta, mas é um grupo de cittas. Uhum. Então, elas ocorrem em um grupo de sete. Vou dizer quase sempre, ok? Tem umas exceções. É aqui que ações ocorrem. Ações ocorrem. Que é o momento que você age, que você se Isso. engaja com É, aqui é aquilo. o parte mais importante, assim, digamos, que ocorre. Quando tu tá fazendo alguma coisa, essa intenção de fazer alguma ação, tudo aquilo tá sendo feito nos javanas. Ou tu tá entendendo alguma coisa, javanas. Meditação, javanas. Claro, tem outras titas ajudando, como essas outras, mas o conteúdo assim mental mais importante é nas javana titas. Essas são as titas. E é difícil de traduzir javana. Uma tradução sugerida é dinâmica. Uma citta dinâmica. Ok? E ela pode ser akusala, pode ser kusala, ou ela pode ser kiriya, que a gente vai discutir depois. Kiriya cittas, logo. Ok? Também podem ser vipakas, uma exceção. Mas normalmente, kusala ou akusala. Ok? Boas ou ruins. Ok? Ações ocorrem aqui, nesse período. É como se fosse a pessoa comendo a fruta. Ok? Daí, depois que a pessoa come essa fruta, seguindo a metáfora, tem duas chittas, dois momentos, que é como se fosse, depois que a fruta já terminou, tem apenas uns pedaços assim. Quando a gente, depois de comer, tem ainda uns pedacinhos de comida na boca, e daí tu swallow that. Entendeu? São duas titas que registram o que tu fez, ok? Então tem a pessoa, como é que eu posso dizer? A pessoa engole os pedacinhos que ficaram na boca. Porque aqui são titas que não estão assim experimentando o objeto como as javanas. Então por isso são os pedacinhos, ok? Então, essas tithas são tadaramanas, chamadas de tadaramanas. Deixa eu botar elas aqui. A gente tem, depois de votapana, que faz a decisão, temos javanas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete javanas. E daí temos tadaramanas, que ocorrem sempre em par. Okay? Então, dois momentos mentais vão ser tadaramanas. Tadaramanas são titas que pegam uma palavra estranha, né? De take, a gente diz em inglês, né? Que tem como objeto o mesmo objeto das javanas e elas como se fosse registram o que aconteceu, registram um objeto. E registram o objeto. Elas seguem experimentando o objeto, ok? Mas são muito mais fracas do que as javanas, ok? Tadaramanas. Sempre ocorrem em par, ok? Depois que a pessoa engole aqueles pedacinhos, ela volta a dormir. Ok? Então a pessoa volta a dormir. Por quê? Porque depois do processo mental, depois das tadaramanas, de novo volta a bhavanga. Então, bhavangas, muitas bhavangas, não apenas uma, né? Mas o fluxo de bhavangas ocorrem de novo. Ok? Então, nós temos aqui umas bhavangas, tá vendo? Antes do processo mental, eu vou deixar duas. Daí o processo ocorre. Vou botar assim, em negrito, o processo é esse. Daí, depois que o processo termina, nós temos de novo o fluxo de bhavanga. Continua. Então, todo o processo mental vai passar por essas fases. Esse é o processo dos objetos dos cinco sentidos. Tem outros tipos de processos. Os processos mentais. Processos que apenas ocorrem mental, Sim. digamos, internamente. Essas titas fazem parte, então, bom, da lista de 121 Isso. titas. São ahetuka cittas. A maioria delas são retocatíetas. E elas, o nome delas é baseado na função que elas fazem nesse processo, tá vendo? Por isso, eu tive que te mostrar um pouco o processo. Okay? Tem um capítulo dedicado aos processos, diferentes tipos de processos mentais. Okay? Então, esse é o processo mental de pegar esse objeto visual apenas. Okay? E daí um processo bastante parecido ocorreria para ouvir alguma coisa. Sim. E os cinco sentidos em geral. A única chitta que seria diferente é essa chakuvijnana. Para ouvir alguma coisa, seria sotavijnana. Ou para, como se diz, cheirar alguma coisa, ganavijnana. Ok? Sim. Então, aquela chitta ali, chakuvijnana, poderia ser... substituída pelas outras chittas dos sentidos. E daí o processo, o resto do processo é o mesmo. Todos esses processos mentais são de ahetuka chittas? Quase todas. Aqui, ó. Panchadharavajana é ahetuka, ahetuka, ahetuka, ahetuka, ahetuka. As javanas, algumas são ahetukas, algumas são dvihetukas, algumas são tihetukas. Sim. Ok? Algumas são ekahetukas. Vai entrar na aula dos kusilas e akusilas. Isso. Ok? Tadaramanas. Algumas são ahetukas, algumas não. Ok? Então, usando tudo isso que a gente discutiu, a gente adiciona essas chittas à nossa lista de chittas. Então, a gente tinha 10 vinyanas, ahetuka chittas, né? A gente tinha 18 ahetuka chittas. 10 eram as 10 vinyanas dos sentidos. E agora a gente tem 8 que são baseadas no Hridaya. Baseadas no Hridaya Vatu. Hridaya Vatu. Que tem um nome baseado na sua função. Ok? Essas chittas são Sampatichana, Santirana, Votapana, Panchadharavajana, Manodwara Avajana e Hasitupada. Ok? Sim, isso tudo vai estar no primeiro capítulo aqui do livro. Tudo no primeiro capítulo, é. Então, tipo, em algum lugar tem essa listinha aí, essas chitas, né? É. Sim. Eu não sei o quanto ele explica, sim, mas ele está por aqui, nas Ahetuka chittas. Unwholesome, rootless, Sampatichana, Santirana, tá vendo? Então aqui, ó, Chakuvijnana, Sotavijnana, Ganavijnana, Divavijnana e Kayavijnana. Que Kayavijnana, a gente, eu não expliquei Dukkhasagata, mas tem Kayavijnana, ok? Daí, Sampatichana Chitta, Santirana Chitta. Daí, se a gente continua, Santirana Chitta, daí tem Votapana Chitta, Votapana Chitta está aqui, Panchadharavajana, Manodharavajana e Hasitupada. E são 18 chittas que estão aqui. Não sei o quanto ele explica, não sei se ele explica o processo mental nesse ponto. Retukatita, Sampatitana. Bom, tem. Aqui vai explicar um pouquinho, né? É, vai explicar. Isso. Né? Tá aqui, né? Tá aí, ó. Ah. Aqui tá o primeiro. Arises immediately after the receiving consciousness, investigates, examines the object. Ele não explica muito o processo, tá vendo? Mas. Sim, explica cada ele não um entra muito no processo, é. Ok. Ok, mas tá aqui. Depois, vou te mostrar aqui o Viti, Mental Factors, Miscellaneous, Cognitive processes, processes. Vamos ver. Ó. Lavanga. Five door adverting. Uh-huh. Panchadara vajana. Chakuvinyana. Sampatichana. Santirana. Votapana. Seven javanas. Registration. Lavanga. Uh-huh. Ok, o que a gente discutiu, tá vendo? Sim. Tudo aqui. Aí está no capítulo dos processos. Dos, né? Processos. Okay. Ok, então eu te dei um pique. Sim. Dos processos. Acho que faz mais sentido. Uhum. Né? Eu já tenho uma ideia do que é o processo mental. Ok? Se não é difícil de explicar essas titas, né? Seria meio como dizeria, meio vago. Sim. Isso, Chittavittis. Isso. As quatro naturezas. Falta uma, né? Falta uma, é. Agora, vem agora. Primeiro era Kusala, depois Vipaka. Sim. Ok? Tu me diz. Não, se eu continuo, continuo? Podemos continuar um pouco. Até lá pelas quatro, né? Uhum. Então, nós temos Sampatichana, Santirana, Votapana, essas titas do processo mental. Então, olhando para esse processo mental aqui, lembra que eu te disse que a Chakuvinyana, ela era uma... Se ela tem um objeto agradável, ela é Kusala Vipaka Chakuvinyana. Ela é resultado de uma kusala chitta, de uma chitta boa no passado. Se tem um objeto desagradável, ela é a kusala vipaka chakuvinyana. Então, nós tínhamos duas chakuvinyanas, né? E daí, essas chitta aqui, ó, sampatichana, santirana, também são vipaka chittas. São resultado de ou a kusala ou kusala. Ok? Então, elas vão seguir a mesma natureza da Chakuvinyana. Se Chakuvinyana era Kusala Vipaka, then Sampatichana e Santirana também vão ser Kusala Vipaka. Se Chakuvinyana tem um objeto desagradável, é resultado de Akusala Kamma. Uhum. E daí Sampatichana e Santirana também são resultados de Akusala Kamma. Certo. Ok? Daí, Votapana Chitta, a Chitta que faz uma decisão, não é resultado de nada no passado. Isso é importante. As nossas decisões são no presente, né? Uhum. A tua decisão, a tua atenção que tu põe a um objeto não é resultado do passado. Senão a gente não teria controle sobre essa decisão. Uhum. Então é importante aqui que esse momento, essa ação de cognição aqui, ela é funcional, functional. Ela é uma coisa que não é nem kusala produzindo bons resultados, nem a kusala que produz maus resultados, e também não é resultado de nenhuma delas, resultante. Uhum. Ela é simplesmente faz essa função, functional, e ela não produz resultados no futuro. Ok? Sim. Então tem mais uma natureza de consciência que é functional. Se chama kiriya. Essa é a quarta natureza, digamos. No caso aí é a atenção, né? Isso, yoniso ou ayoniso manaskara. Tínhamos aqui, ó, tá vendo? Kusala, aqui as naturezas, né? Akusala, Kusala, Vipaka, que pode ser o Akusala Vipaka ou Kusala Vipaka. E daí temos Kiriya. Oh, what did I do? Kiriya Chittas. Kiriya também se escreve Kriya. Ok? É functional. Funcional, talvez, em português? Sim. Funcional. Apenas cumpre uma função. Não produz bons ou maus resultados no futuro. E também não é resultado de boas ou más ações. Ok? Uma definiçãozinha de kriya. Então, essas são as quatro naturezas desses estados mentais. Então, das... eu vou te mandar essas notas, ok? Então, dessas chittas que a gente tinha... Aqui, ó. Essas chittas aqui, ó. Panchadharavajana. É uma kriya chitta. Panchadharavajana também é uma kriya chitta. A chitta que se torna o objeto, panchadharavajana. Ok? É uma funcional, um momento mental funcional apenas. Ok? Sim. A chitta que faz a decisão também é um funcional. Ok? Por que? Como se é uma decisão? Isso, é o que eu te disse daquela decisão. Dependendo da tua decisão, a próximo momento vai se tornar boa ou ruim. Então, aquela decisão não é resultado. Ela não é resultado de boas ações ou más ações. É uma decisão apenas. E ela leva a um momento mental ruim ou a um momento mental bom. Então, essa decisão em si ainda não é nem boa nem ruim. Sim. Ok? Certo. O próximo momento mental vai ser ou bom ou ruim, digamos. Uhum. Ok? Então, é uma kriya chitta. Ok? Daí, essa chitta aqui, panchadharavajana, é a chitta que se torna ou que se vira aos objetos dos sentidos. E tem uma chitta que se torna objetos apenas, digamos, mentais. Ok? Então, se chama manodharavajana. Então, é uma outra chitta funcional que se torna, digamos, aos objetos. Ok? Então, ela é parte de um outro processo mental. Sim. Mas, tu entende já essa a ideia de... Ela não está nesse processo mental. É. Na verdade, ela está aqui escondida. Ela é a avotapana. Então, essa chitta manodharavajana, um pouco mais em detalhe aqui, ela cumpre duas funções. Às vezes ela é avotapana e às vezes ela é manodharavajana. Ok? Então, para não complicar muito, assim, para tu ter uma ideia, manodharavajana é essa chitta que se torna objetos apenas, digamos, mentais. Ok? Então, os processos mentais, na verdade, mais importantes, mais fortes, ocorrem apenas nos processos de manodwara. Não são baseados nos sentidos. Sim. Ok? Então, quando a gente está realmente pensando algo mais profundo, meditando, tudo são processos mentais, digamos, que não dependem dos sentidos. Não estão conectados aos sentidos. Ok? Que é esse J aí? Manodharavajana. Manodharavajana é a primeira chitta daqueles processos, digamos, mentais, puramente mentais, que não são conectados aos sentidos. Ok? Daí, Hasetupada é um tipo de javana, é um tipo de chitta assim um pouco mais forte, que apenas ocorre em arahants. Ok? Apenas ocorre, apenas existe em arahants. Conhecem arahants? Uhum. Arahants? Tudo bem, né? Sim. Por exemplo, Buda é um arahant. Uhum. Ou os discípulos que aqueles quatro estágios de iluminação, né? Então, a pessoa que atingiu o quarto estágio, removeu todos os estados mentais ruins, é um arahant. Uhum. Então, o arahant pode ter esse tipo de chitta hasetupada, que produz um sorriso, que faz um arahant sorrir. Uhum. Ok? Não precisa entrar muito em detalhe, eu acho que é uma coisa assim mais... Sim. Não tão essencial. Ok? Então, nós temos aqui... Avotapana... na verdade, é a Manodhara Vajna. Então, Sampaticchana e Santirana são resultados de ações passadas. Então, elas podem ser resultado de Kusala ou resultado de Akusala. Então, tem duas versões. Akusala Vipaka ou Kusala Vipaka. Então, nós temos Sampaticchana, duas Sampaticchanas. Kusala Vipaka, Kusala Vipaka ou Akusala Vipaka. Ok? Então, temos duas Sampaticchanas. Santirana, nós temos três Santiranas. Três Santiranas também são resultados. Nós temos uma Akusala Vipaka. Eu deveria botar Akusala primeiro, é melhor, seguindo a ordem do livro. Uma Akusala Vipaka e duas Kusala Vipakas. Ok? Panchadhara Vajana é apenas uma. Manodhara Vajana é apenas uma Chitta. Hasitupada é apenas uma Chitta. Então, nós temos aqui duas Chittas, três Chittas, cinco, seis, sete, oito. Oito Chittas. Junto com as dez dos sentidos, 18. 18 Ahetuka Chittas. Ok? Então, aqui eu te mostrei dividindo de acordo com o Vatu, as 10 vinyanas, que são baseadas nos 5 Vatus, 5 sentidos. E as outras chittas são baseadas no Hridaya Vatu. Ok? Mas a classificação, outra classificação, então aqui eu vou botar 18 chittas de acordo com Vatus. Tem as 10 vinyanas, de acordo com os 5 vatos. E aqui, a ordem normal dessas chittas é assim. A gente classifica elas como Akusala Vipaka, Ahetuka chittas. A gente tem 7. 7, por quê? Porque temos Chakku Vinyana, Akusala Vipaka, né? Sota Vinyana, Ghana Vinyana, Jiva Vinyana, Kaya Vinyana. Ok? Uhum. Dos sentidos, mas só 5, tá vendo? Porque são Akusala Vipakas. Daí a gente tem uma versão da Sampaticchana. Sampaticchana. E temos uma Santirana. Então, 5, 6, 7. 7 Chittas que são resultado de Akusala Chittas no passado. E elas têm um objeto desagradável. Ok? Então, todas as chittas que são produzidas por Akusala Vipaka são essas. Não tem mais nenhuma. Ok? Daí, quando teve uma boa ação no passado, uma boa ação no passado, Kusala Kamma, é isso aqui, essa tecla às vezes, como é que se diz? Fica pressionado. Hã? Fica pressionado. Daí a gente tem 8 chittas que são Kusala Vipaka. Aí você vai chegar aos 18 também. Eu vou chegar aos 18. Tá. Uhum. É só uma outra classificação. Isso, essa é a ordem que tu vai achar normalmente. Ah, ok. Ok? Então, 8 Kusala Vipakas, temos Chakku Vinyana, tá vendo? Kusala Vipaka, até Kaya Vinyana, 5, que são um resultado de boas ações no passado. Temos também Sampaticchana, Kusala Vipaka, Santirana, temos duas Santiranas, ok? Aqui tem uma diferença, tem duas Santiranas. Então, assim, 5, 6, 7, 8. 8 chittas produzidas por boas ações no passado que não têm retos. Tem outras chittas que são resultado de boas ações no passado que têm retos. Essas são apenas as ahetukas. Então, aqui uma diferença. Ações ruins no passado apenas produzem ahetuka chittas. Ações boas no passado podem produzir ahetuka chittas ou com reto. Tem mais variação, mais possibilidades de bons resultados do que maus resultados. Ok? E daí, essa, se tu vê aqui, essa aqui é a Kusala Vipaka, são Vipakachitas. Essas são Kusala Vipaka, são Vipakachitas. Então a gente só está faltando aqui três Kiriachitas. Ok? Então são Ahetuka, Kiriachitas, que é Panchadwara Vajana. A chita que se torna ao objeto dos cinco sentidos. Manodwara Vajana, que se torna um objeto apenas da mental. E Hasitupada, que ocorre nos Arahants, fazendo eles sorrir. Três Ahetuka Kiriya chitas. Essas são chitas que são apenas funcionais. E elas não têm reto. Tem outras titas funcionais que têm reto. Sim. Okay? Então, essas são as 18 Ahetukatitas, tá vendo? Em duas ordens. Então, a Kusala e Kiriya. Vipaka, né? Isso, Kusala, a Kusala, Vipaka. Kusala e Kiriya, tá vendo? Uhum. Duas são Vipaka, essa é Kiriya. Sim. Tá vendo que não tem nenhuma Kusala Chitta, que é a Ahetuka. Tá vendo? Todas as titas boas têm pelo menos dois retos. Sim. E as akusalatitas também não são ahetukas, tá vendo? Porque as akusalavipakas é resultado de akusala, não é akusala. Uhum. Ok? Então, ahetukatitas, essas titas mais rudimentares, mais simples, são apenas ou resultantes ou funcionais. Ok, então isso mais ou menos conclui os Ahetukatitas. Perguntas? Não, o próximo passo é, a gente já viu... Vimos a Kusalachitas e a Ahetukatitas. Agora a gente começa a olhar as Kusalachitas. Kusalachitas. Ok. Uhum. Certo. Ok? Sim. Na verdade são Sobhanachitas, chitas bonitas, chitas boas. Lá no início que a gente viu os mulas, né? Uhum. Kusalamula, isso. Kusalamula. Isso. Uhum. Okay. Certo. Sim. E bom. Então o que essa análise mostra que tem titas que ocorrem baseado em certas realidades materiais, os vatos, e daí tem processos mentais de diferentes tipos, e que cada chitta cumpre, digamos, uma função nesses processos mentais, e que tem algumas chittas que realmente são mais fortes, que estão fazendo ações, e elas podem ser boas ou ruins, digamos. E tem, por exemplo, aquele momento de... Tem titas que apenas fazem uma função, que não são muito fortes. E tem aquele momento de fazer uma decisão num objeto, por exemplo. Reagir a um objeto, digamos. Sim. Então, isso dá um entendimento, assim, sobre como acontece, assim, os processos cognitivos de acordo com a Abhidhamma. Uhum. Também vimos um pouco sobre a natureza do objeto, como a natureza do objeto em si afeta as chittas que vão ocorrer. Se é um objeto desagradável, chittas que são resultado de ações ruins vão ocorrer na mente, tendo aquele objeto. Se é um objeto agradável, aí chittas que são resultado de um objeto, de um bom karma no passado vão ocorrer. Então tem chittas que são resultantes, né? Resultantes de bons karmas, de boas ações, resultantes de más ações. São as naturezas. Né? Isso, as naturezas. Que fala sobre natureza, que é uma das realidades. Né? Natureza. Yeah. Todas as realidades podem ser classificadas de acordo com essas naturezas. Ele fala aqui que então, ultimate reality são paramatas, né? Uhum. Natures and states. Né? Natures, então, aqui, se refere a paramata. Não, ah, é, nature, é, não, essa... não é o nature que eu estou falando. Ah, por essa minha dúvida. É. Ok. Então, o que eu estou falando são natures of natures. Ok. Ok? Uhum. Aqui ele está usando essa palavra nature como se referindo a um fenômeno em si. Então, natures aqui seria paramata e essa paramata, aqui, ultimate reality também. Ultimate reality, a mesma coisa. Ah, ok. Então, aqui, o que quer dizer aqui é what one has to abandon is the ignorance towards ultimate reality, natures and states. Yes. É tudo paramatma. Paramata, isso. Ok, ah, eu achei que era três coisas diferentes, não. Mas na verdade não, ele está falando de paramatma. É, isso, paramata. Ok, okay, é bom. Uhum. Então, a gente às vezes se refere a paramatas como fenômenos, como forças, uhum. como elementos, naturezas, estados, é, estados okay? Okay. Realidades, uhum. existentes, uhum. tem essa palavra, sim. É, mas é tudo a mesma coisa, tudo okay. paramata. Okay. Uhum. Tá, eu tô te mandando as notas de hoje.